Senhoras e senhores, amantes da boa música, começa agora o programa mais emocionante, emblemático, histórico, Clube do Rei. Clube do Rei. As canções que fazem parte do repertório do artista completo. Clube do Rei. Agora, as canções do Rei Roberto Carlos na comunicação amiga e agradável de Suzana Santos. Olá, sejam todos muito bem-vindos! Oi galera, oi gente! Legal estar por aqui mais uma vez, estava com saudade de vocês! Vamos curtir o nosso rei? Vamos matar um pouquinho da saudade de Roberto Carlos? Vamos sim! Entra no ar mais uma vez pela melhor emissora do seu rádio, mais um Clube do Rei. Pra você que ainda não me conhece, ligou o rádio pela primeira vez, muito prazer, viu? Eu sou Suzana Santos, eu apresento a você o programa Clube do Rei nesta emissora. E aqui você vai ouvir muita música de Roberto Carlos, você vai ouvir as curiosidades do rei e muito mais. Portanto, convido você a ficar por aí, tá? Fica por aí, eu fico por aqui e nós juntinhos vamos curtir muito de Roberto Carlos, ok? Uma hora de músicas e curiosidades do rei. Agora vamos ouvir a nossa primeira seleção de músicas e daqui a pouquinho nós temos a nossa primeira curiosidade. O rei canta pra você. Somos todos frutos de um ventre acolhedor e do querer de uma mulher, o doce querer, o amor incondicional de uma mulher. O amor incondicional de mãe. Tenho às vezes vontade de ser novamente um menino. E na hora do meu desespero gritar por você. Te pedir que me abrace e me leve de volta pra casa. E me conte uma história bonita e me faça dormir. Só queria ouvir sua voz me dizendo, sorrindo: aproveite seu tempo, você ainda é um menino. E apesar da distância e do tempo, não posso esconder. Tudo isso eu às vezes preciso escutar de você. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura. Me conte uma história, Lady Laura. Me faça dormir, Lady Laura. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura. Me abrace forte, Lady Laura. Me beija outra vez, Lady Laura. Quantas vezes me sinto perdido no meio da noite, com problemas e angústias que só gente grande é que tem. Me afagando os cabelos, você certamente diria: amanhã de manhã você vai se sair muito bem. Quando eu era criança e podia chorar nos seus braços e ouvir tanta coisa bonita na minha aflição. Nos momentos alegres, sentado ao seu lado, sorria. E nas horas difíceis podia apertar sua mão. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura. Me conte uma história, Lady Laura. Me faça dormir, Lady Laura. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura. Me abrace forte, Lady Laura. Me beija outra vez, Lady Laura. Cássio, no saxofone só.

O show foi gravado em um dos estúdios da Central Globo de Produção Projac, no Rio de Janeiro, e contou com uma plateia de 200 artistas e convidados. O programa, que também exibiu uma entrevista com o rei, começou ao som de Emoções. Não poderia ter começado melhor, né? Os primeiros especiais da década de 2000 foram dedicados a Maria Rita, Suzana Santos e o Clube do Rei. Legal, legal. Aí tivemos a nossa primeira curiosidade do rei de hoje. Daqui a pouquinho a curiosidade do rei volta, mas agora nós vamos ouvir o nosso rei cantar. O rei canta pra você. O rei canta pra você. A força da fé nos ajuda a prosseguir, com certeza. Pelos caminhos que temos que ir, nos ajuda, com certeza. Ave Maria, Virgem Celeste, la prece mia si volge a te, il genitore mi togli il fato, a te il mio cuore chiede mercè, si chiede mercè. Pertanto affano prego a tuoi piedi, giammai non hanno tregua i dolori. Il dolor mio dal ciel tu vedi, de salva, o Dio, il genitore. Ave Maria, propizia sia al mio penale, se per te in petto mi vien la calma, d'eterno affetto ti saprò amare, ti saprò amare. La tua speranza informi il cuore, la vil possanza del mal cadrà. Per te il gran Dio ceda il mio grido, del Padre mio cerco pietà. Ave Maria. Não adianta nem tentar. Me esquecer. Durante muito tempo em sua vida, eu vou viver detalhes tão pequenos de nós dois. São coisas muito grandes pra esquecer. E a toda hora vão estar presentes. Você vai ver. Se outro homem aparecera por tu ruta y eso te trajese recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada o algo así. Inmediatamente tú vas acordarte de mí. Lo so che un altro parla sussurrando al tuo orecchio parole dolci che ho già detto, ma io non credo, non credo che lui senta tanto amor. Persino nell'errore quando sbaglio le parole, e ancora in quell'errore tu cadrai. Ricorderai. I know that things may disappear as time goes by, but feelings linger in our hearts. They will not die. Though we may go alone in separate ways, our love will stay and always be. In years to come, just like today, you will remember me. Se alguém tocar seu corpo como eu, não diga nada. Não vá dizer meu nome sem querer na pessoa errada, pensando ter amor nesse momento. Desesperada você tenta até o fim, mas até nesse momento você vai. Você vai lembrar de mim. Eu sei que esses detalhes vão sumir na longa estrada do tempo que transforma todo amor em quase nada. Mas quase também é mais um detalhe. Um grande amor não vai morrer assim. Por isso, de vez em quando você vai. você vai lembrar de mim. Não adianta nem tentar. Me esquecer. Durante muito, muito tempo em sua vida, eu vou viver. Não adianta nem tentar. Me esquecer. Não. Não. Clube do Rei. Clube do Rei. É isso aí, gente. O Rei cantou. Tivemos a nossa primeira curiosidade, mas agora vamos dar uma pausinha para tomar um copo d'água, uma xícara de café, e eu volto já já trazendo muito mais Roberto Carlos para você. Não sai daí não, é rapidinho, volto já. Estamos apresentando Clube do Rei. Voltamos a apresentar Clube do Rei. Eu disse que era rapidinho, já estamos de volta com o nosso Clube do Rei. Para você que ligou seu rádio agora, muito prazer, convido você a ficar juntinho com a gente, viu? Temos mais meia hora de Roberto Carlos, portanto, meia hora de músicas românticas, meia hora falando de amor, falando de paz, meia hora de esquecer dos problemas, porque ouvir Roberto Carlos é simplesmente viajar e nos deliciarmos com tanta música, com tanto amor, com tanta paz de espírito. Então temos mais meia hora juntinhos com Roberto Carlos. Eu sou Suzana Santos e agora o Rei canta pra você. O Rei canta pra você. O cara que pensa em você toda hora, quantos segundos se você demora, que está todo tempo querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você, e no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Esse cara sou eu. O cara que pega você pelo braço, esbarra em quem for que interrompa seus passos, está do seu lado pro que der e vier, o herói esperado por toda mulher. Por você ele encara o perigo, seu melhor amigo. Esse cara sou eu. O cara que ama você do seu jeito, e depois do amor você se deita em seu peito, te acaricia os cabelos, te fala de amor, te fala outras coisas, te causa calor. De manhã você acorda feliz, num sorriso que diz: esse cara sou eu. Esse cara sou eu.

unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. O rei canta pra você. Das montanhas, o cheiro agreste, o vento é uma carícia, a árvore dorme em pedra e pó, mas a cidade não está só. Das montanhas, o cheiro agreste, o vento é uma carícia, a árvore dorme em pedra e pó, mas a cidade não está só. Jerusalém toda de ouro, minha eterna namorada, estou aqui com meu calor, minha fé, meu amor. Harim Salur Kayaim Vereharon Misaberu Aharar Bayim Incolpamonim Uvtar Dematilman Vaevan Shviaf Bahaloman Hair Asher Badad Yoshevet O velho Roma, Yerushalayim, Shel Zav, Veshel Nehoshet, Veshelot, Alo Lero Neshirair, Ani Kinor, Yerushalayim, Shel Zav, Veshel Nehoshet, Veshelot, Alô, levô, lexirai, aniquino. Uvtar de matilan vaehen Shuvya bachaloma Haid asher badad yoshevet Uveriba oma Yerushalayim shel zav Veshel nechoshet veshelor Alo lecho leshirayich Ani kino Yerushalayim shel zav Veshel nechoshet veshelot Alo lero leshirayich Ani kino Yerushalayim shel zav Veshel nechoshet veshelot Rochelle, Rochelle, Rochelle, allora, allora, allora, allora, Suzana Santos e o Clube do Rei. É isso aí, gente. Tivemos curiosidades, o nosso rei cantou, mas infelizmente o Clube do Rei de hoje está chegando aos seus minutos finais. Eu vou indo embora e deixo vocês com muito mais programação na melhor emissora do seu rádio. Eu volto na próxima oportunidade com muito mais, ok? Até a próxima, gente. Muito obrigada pelo carinho da sintonia, pela sua audiência, pela sua amizade. E te espero na próxima. Tchau, gente. Terminamos aqui o programa Clube do Rei. Uma homenagem mais do que justa ao grande nome da nossa música. Até a próxima.